um ouvinte, uma ouvinte do tempo da Rádio Nacional. A Gislene é uma, Gislene Aparecida, lá de Serra Dourada, na Bahia, morando na capital do estado de São Paulo. Gislene, um grande beijo para você, está fazendo parte agora do nosso Facebook, seja muito bem-vinda, viu? Para mim, uma das mais belas vozes do Brasil, Sula Mazurega, Desejo Surreal. Passei por maus bocados, por este amor eu tô pagando os meus pecados. Atravessei o oceano e o deserto, fiz tudo errado acreditando estar certo. Segui os meus instintos, fui sem direção, um barco à deriva rumo ao furacão. Sei que eu mereço, tô pagando o preço por te amar demais. O coração é tolo e às vezes se entrega, porque a carne é fraca e a paixão é cega. Tá escrito na testa que você não presta, levou minha paz. Este louco amor, desejo surreal, acertou meu peito, foi surtindo efeito, feito temporal. Este insano amor não é de brincadeira. Fere, mata, rasga, queima feito brasa, faz subir poeira. Este louco amor, desejo surreal, acertou meu peito, foi surtindo efeito, feito temporal. Este insano amor não é de brincadeira. Rasga, queima feito brasa, faz subir poeira. Segui os meus instintos, fui sem direção, um barco à deriva rumo ao furacão. Sei que eu mereço, tô pagando o preço por te amar demais. O coração é touro e às vezes se entrega, porque a carne é fraca e a paixão é cega. Tá escrito na testa que você não presta, levou minha paz. Este louco amor, desejo surreal, acertou meu peito, foi surtindo efeito, feito temporal. Este insano amor não é de brincadeira. Fere, mata, rasga, queima feito brasa, faz subir poeira. Este louco amor, desejo surreal, acertou meu peito, foi surtindo efeito, feito temporal. Este insano amor não é de brincadeira. Fere, mata, rasga, queima feito brasa, faz subir poeira. Fere, mata, rasga, queima feito brasa, faz subir poeira. Fere, mata, rasga, queima feito brasa, faz subir poeira. Sula Mazurega, Desejo Surreal, para o Vanderlei Alves. Ele é de Cascavel, no Paraná, mora em Apuí. Apuí é Amazonas? Eu não sei onde é que fica o Apuí, mas ele chega para fazer parte do nosso Facebook. Vanderlei, um abração para você, seja muito bem-vindo. Esse rapaz tinha um nome, depois chegou um outro cantor usando o mesmo nome dele, ficou mais famoso com ele do que ele. Ele tentou proibir o artista de usar, não conseguiu, ele é que teve que mudar o nome. Leonardo Sullivan, Sozinho Outra Vez. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Pouco tempo faz que você se foi, no entanto até parece que a vida já passou. Às vezes chego até a ver você aqui, sinto você perto, mas então desperto do meu sonho, que agora só vai servir pra fazer que eu me lembre dos dias que passaram, que foram e não voltaram. Que eu sinto mais agora é viver sozinho assim, sem você. As coisas que você deixou em seu lugar só serviram pra fazer a minha vida transformar. Tristezas que se tem nas horas de sorrir e pensar nos dias que você fazia que eu sentisse que mais nada tinha um lugar entre nós, nem mesmo o tempo que eu nunca pensasse que um dia isso mudasse. Preciso encontrar um jeito de viver sozinho assim, sem você. Lembranças só me fazem sentir mais perto a falta que você me faz sentir sem ter pra quem sorrir, com quem sentir. As coisas que você deixou em seu lugar só serviram pra fazer a minha vida transformar. Tristezas que se tem nas horas de sorrir e pensar nos dias que você fazia que eu sentisse que mais nada tinha um lugar entre nós, nem mesmo tempo que eu nunca pensasse que um dia isso mudasse. Preciso encontrar um jeito de viver sozinho assim, sem você. Sozinho assim, sem você. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Leonardo Sullivan, uma gravação de 1996, Sozinho Outra Vez. Eu vou dar uma paradinha, você não sabe não, porque essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Olha, você organiza, programa sua festa direitinho. Quando chegar na hora do artista, é melhor você chamar a RBM Música, viu? A RBM Música é uma empresa com mais de 30 anos, tem expertise nesse assunto, né? Conhece todas as manhas, porque mexer com artista não é fácil, não. Eu sou artista, eu sei como é que é. Viu? Se você ligando 61-9981-3601, você vai facilitar a sua vida. 61-9981-3601. E ao contrário do que você pensa, se você comprar por intermédio da RBM Música, você vai pagar mais barato, porque nós temos uma condição especial de todos esses artistas, que para nós sai mais barato. É uma parceria que nós já temos, tem artista aqui que já faz parceria com a gente há mais de 30 anos, né? Você ligando 61-9981-3601, você vai contratar o show de Tauan Rodrigues, Wagner Simão, Rael Braga, Djalma Lime Monteiro, Sula Mazurega, Bruna Guiar, o show gospel da Márcia Ferreira, os meus afilhados Eliane Samuel, Edelson Moura, de Paulo e Paulino, Sérgio Reis, Mato Grosso e Matias, Cleiton Aguiar e Amado Batista. É só ligar 61-9981-3601. Se você quiser economizar o telefone, pode mandar um e-mail para locutorpreferido@gmail.com. locutorpreferido@gmail.com. O avô do João, Cleiton Aguiar, Capim Guiné.

deixa se ele não te ama. Esqueça se ele não te quer. Don't let him tell you that he wants you, 'cause he can't give you love which is not there. Ele não pensa em querer te, te faz sofrer e até chorar. Oh, so don't you cry now, just tell him goodbye now, forget him and please come home to me. Não chore mais, vem pra mim, vem, não sofra, não pense, and please come home. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejara, apontou a Thaíde Alexandre, participação do Gabriel Francis, Esqueça. Você que está começando uma carreira, você que já tem uma carreira, quer sustentá-la, você sabe que o trabalho do divulgador é fundamental, né? Indispensável. Se você quiser utilizar os trabalhos do Flávio Bejar, que é uma pessoa que eu conheço há mais de 40 anos, é só você ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601, que o Flávio Bejar vai distribuir o seu trabalho em mais de 300 emissoras lá do estado de Minas Gerais, naquele estilo antigo, né, do divulgador antigo. Ele não manda pela internet, ele vai levar, conversa todo mundo, tem mais de 30 anos que ele faz o trecho, né? E aí o trabalho com o Flavinho rende bem mais. 61-9981-3601. No próximo bloco, João Neto e Frederico, música nova de Chico Rei Paraná e Lucas e Luan. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Programa Cleiton Aguiar, abraçando os brasileiros que estão fora do Brasil. Gente, a faxina aqui tá comendo solta, viu? A vassoura tá, o Sérgio Moro, o pessoal do Ministério Público, toda a Polícia Federal, estão fazendo um trabalho maravilhoso. A gente nunca podia imaginar que o Brasil estivesse passando por uma faxina dessa, né? O que tem de político corrupto que já foi jogado fora com a lei da ficha limpa? Mais de 1.200. E agora com esse trabalho da Justiça, do Ministério Público, do juiz Sérgio Moro e de toda a sua equipe, né, muitos bandidos vão ficar de fora. E esse ano é um ano de eleição. Um ano que nós temos eleição para prefeito e vereador no Brasil inteiro, né? Estamos limpando. Ainda tem muita sujeira para limpar, mas já avançamos bastante. Nós estamos limpando aqui para vocês poderem voltar para o Brasil, tá bom? Música nova, sucesso novo de João Neto e Frederico. Moda derramada. Se o seu plano era me ver sofrer, cê tá de parabéns. Ele tá dando certo, eu já tô no boteco e não paro de beber. Não desejo o que tô passando pra ninguém. Nem meu melhor amigo bebe mais comigo, cansou de ouvir sobre você. Mesma conversa de sempre, você some, não responde, não me atende. E todo mundo tá sabendo, tudo que você apronta eu fico remoendo. Garçom, desce mais uma, mais forte, trazer a mais gelada. Aumenta o som aí que a moda é derramada. Eu viro outro copo e grito a paixão. Essa tá gelada igual seu coração. Desce mais uma, mais forte, trazer a mais gelada. Aumenta o som aí que a moda é derramada. Eu viro outro copo e grito a paixão. Essa tá gelada igual seu coração. Aumenta o som que a moda é derramada. Não desejo o que tô passando pra ninguém. Nem meu melhor amigo bebe mais comigo, cansou de ouvir sobre você. A mesma conversa de sempre, você some, não responde, não me atende. E todo mundo tá

Chico Rei Paraná foi para Não Chorar pro Ailton Ferreira. Ele trabalha como hold, como assistente dos artistas no palco. E ele chega para fazer parte do nosso Facebook. Faltou dizer onde ele mora, mas não tem problema não. O Ailton, seja muito bem-vindo, viu? Essa aqui eu vou atender um pedido que veio lá de Paracatu, do Rosivaldo Sena. Ele curte o nosso programa pela Boa Vista FM, né, lá do meu amigo Humberto Neiva, 96,5, uma das mais importantes emissoras de rádio do estado de Minas Gerais, uma rádio muito poderosa que pega mais de 50 cidades da região ali. E o Rosivaldo disse que não perde o programa, e a sogra dele, que eu esqueci o nome dela agora, lá em Bom Jardim de Goiás também escuta. Sogra em Bom Jardim, ela escuta pela Super 95 FM de Coromandel, né? O Rosivaldo pediu e eu vou trazer. Lucas e Luan, Salva-me. Eu caminhava sozinho por uma estrada que me levava ao rumo do nada. Estava louco, perdido por sensações que eu sentia, por ilusões que eu vivia, que me queimavam. E de repente tudo acabou, e uma luz em mim tocou. Em poucos segundos minha vida passou, foi um grande filme que terminou. Mas ainda tive tempo de gritar: salva-me, salva-me. Quero tanto seu amor, salva-me. Estou aqui, salva-me. De braços abertos, indo em sua direção, dizendo te amo, salva-me. Tudo acabou, e uma luz em mim tocou. Em poucos segundos minha vida passou, foi um grande filme que terminou. Mas ainda tive tempo de gritar: salva-me, salva-me. Quero tanto seu amor, salva-me. Estou aqui, salva-me. De braços abertos, indo em sua direção, dizendo te amo, salva-me. Lucas e Luan, salva-me pro meu amigo Haroldo Guimarães, grande chefe de cozinha lá de São Paulo. Ele, a sua esposa, a Cília, os filhos Raul, meu amigo Raul e a Evelyn, né? O Haroldo é da Bahia, mora lá em São Paulo, é gente da melhor qualidade, só tem um defeito, é amigo do Lula. Mas é gente boa demais. Nós fomos passar, em dezembro, nós fomos passar lá no Hotel Golden Tulip, lá em São Paulo, que é o hotel onde o Haroldo trabalha, né? Ele preparou tudo pra gente lá, foi uma maravilha. Recomendo, viu, gente? É um belo hotel, fica lá nos Jardins, o Golden Tulip. Tem vários na cidade lá, eu fiquei hospedado na unidade dos Jardins, né? Haroldo, um grande abraço pra você, muito obrigado pelo carinho, viu? O Haroldo, ele escuta o meu programa desde o tempo da Rádio Nacional, ele veio aqui em Brasília só pra me conhecer e agora nós somos de casa, né? Um abração pra você, viu, Haroldo? Ele me levou lá na Trianon AM também, pra visitar os amigos lá, o disco ficou tocando. É assim, a melhor coisa da vida são os amigos. Daí ele me apresentou o filho dele, o Raul, que também gosta demais de rádio, gosta demais de música. No próximo bloco, a dica do programa de hoje. Eu vou pra rua domingo, você vai? Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A dica do programa de hoje não é uma dica de política, não. Não é a dica contra o PT, não é a dica contra o Lula, contra a Dilma, não, nada disso. É uma dica em favor do Brasil. Eu quero confessar a vocês que eu nunca participei de nenhuma manifestação de rua. Uma das razões é que eu sou um pouco descrente disso, né? O brasileiro, ele não tem muita consciência, não. Você vai, chega lá, tem uma turma que está lá sem saber por que está, tem outra turma que vai para fazer bagunça, tem outra turma que já vai orquestrada para quebrar, para botar fogo, né? São pessoas de grupos orquestrados para isso. Você vê que eles chamam, né? Como é que chama lá aquele da cabeça preta que bota, né? Esqueci o nome, Black Bloc. Aquilo ali é orquestrado, aquilo ali é pago, entendeu? Então eu sempre tive algumas restrições para ir para a rua. Só que agora, gente, o Brasil está mudando. Vocês estão. Isso aqui, e não é uma coisa partidária, não, porque infelizmente no Brasil, os corruptos não estão só no PT, não. Todos os partidos, não escapa nenhum. Não escapa nenhum. Todos os partidos estão envolvidos. É claro que não é a totalidade. Existem políticos sérios no Brasil, mas hoje eu arrisco dizer que a turma da podridão é maior do que a turma boa. Disparado, ganha de goleada. Então, nós temos que ir para a rua para mostrar para os políticos que nós estamos atentos. Nós vamos entender que podem roubar à vontade, né? Falar, pode roubar à vontade, porque o povo não está nem aí, né? Então, o povo brasileiro precisa mandar um recado para a classe política. Olha, nós estamos de olho. Tomem tino, parem de roubar, vão trabalhar, vão fazer o que vocês prometeram quando vocês foram eleitos, todos. Eu estou falando aqui de vereador a presidente da República, todos merecem um recado, todos merecem um puxão de orelha, e tem uns que merecem é cadeia. E a caneta do Sérgio Moro não para de funcionar. O Brasil deve muito a esse homem, a caneta dele não para de funcionar. Condenou agora o dono da Odebrecht, né, o maior empreiteiro do Brasil, levou na primeira pancada 19 anos e tanto. E pode preparar o lombo que vem chumbo por aí. Então, gente, no domingo eu vou para a rua. Não sei se eu vou estar em Brasília, não sei onde eu vou estar, mas onde quer que eu esteja, eu irei para a rua domingo pela primeira vez. Espero encontrar com você lá. Se eu não encontrar com você pessoalmente, eu quero pelo menos espiritualmente saber que você foi para a rua também para protestar, não contra ninguém, mas para protestar a favor do Brasil, para mandar um recado claro para a classe política que passou da hora deles pararem de roubar e fazer aquilo que eles foram eleitos, trabalhar pelo bem do povo. Os meus afilhados Eliane e Samuel, aqui mora a gente. Se eu canto e bebo a noite inteira e amanheço cabeça toda, ninguém tem nada a ver, sou eu quem pago as minhas contas. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Que festa! Tudo bem, tô apertado, mas a carne tá queimando, batendo um violão e a cerveja tá rolando. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Demais. Quem canta apaixonado perde a noção do que faz. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. E que festa! Nossa tribo é do bem, para de pegar no pé. Você tá convidado, vem a hora que quiser. Quinta-feira, sexta-feira, até sexta-feira a gente faz a festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira,

o Bicheque de Oliveira, que foi o pai do progresso e da capital brasileira. Parabéns ao meu estado, parabéns povo mineiro. Cristo seria de Minas se ele fosse brasileiro. Falando agora em arte, Minas também tem história. Violeiros e poetas que estão sempre na memória são artistas de talento que estão no reino da glória, mas deixaram suas marcas de conquistas e vitórias. Foi no estado de Minas que nasceu Tião Carreiro, cidade de Montes Claros é chão do maior violeiro. Foi lá em Coromandel, lá no oeste mineiro, que nasceu rei dos poetas Goiás, do Brasil inteiro. Parabéns ao meu estado, parabéns povo mineiro. Cristo seria de Minas se ele fosse brasileiro. Pra findar minha homenagem eu vou fazer um mesclado. É tanta gente famosa nascida no meu estado. Tem Pelé, que é o rei da bola, o atleta mais respeitado, nascido em Três Corações e pelo mundo coroado. Foi lá em Pedro Leopoldo, nesse mesmo torrão, nasceu Chico Xavier, exemplo de coração. É chão de Drummond de Andrade, poeta de grande emoção. Também de Santos Dumont, pai mestre da aviação. Parabéns ao meu estado, parabéns povo mineiro. Cristo seria de Minas se ele fosse brasileiro. João Renes e Renê, do Pedro José, celeiro de nobreza, pro Ednilton Lemes, lá do Coró, meu mais novo amigo do Facebook, ele que tá curtindo o nosso programa pela Super 95 FM de Coromandel. Nosso programa lá vai ao ar às 6 horas da manhã. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Minha amiga, meu amigo, vocês estão gastando dinheiro à toa, vocês estão jogando dinheiro fora. As lâmpadas que você usa na sua casa gastam muito mais energia do que as lâmpadas LED da Wellmax Brasil. Mas tem que ser da Wellmax? Tem, sabe por quê? Porque as outras não comprovaram que eles entregam aquilo que eles estão oferecendo. A Wellmax foram as primeiras a ter aprovação do Inmetro, o selo do Inmetro, que é garantia de qualidade, viu? E nós estamos preparando o nosso e-commerce. E-commerce é de eletrônica, e-commerce de comércio. É comércio eletrônico, é em inglês, mas é um site de vendas. Nós estamos preparando, já tá na fase final, e você vai poder comprar da sua casa, usando o seu cartão de crédito e recebendo em casa as lâmpadas da Wellmax Brasil, que clareiam muito mais, gastam muito menos energia e você ainda tem 5 anos de garantia. Nesse final de semana vai ter muita festa, muito aniversário, porque tem gente mais aniversariando. Tem a Tayane Duarte, Nilmara Goulart, o Ivo Cordeiro, Rit Souza, Camila Marócolo Ribas Goulart, Wanda Terezinha, Patrícia Ferreira Cruvinel, Valmiro Wilson, Luiz Antônio de Paula, que é o marido da deputada Luzia de Paula, meu amigo aqui de Brasília, Andressa Ross, Salvador Gomes, Antônio Carlos, Elis Regina,

esquecer seu nome. Eu vou mudar de telefone. Aí você não vai me ver mais. Não vai some. Vou esquecer seu nome. Eu vou mudar de telefone. Aí você não vai me ver mais. Um dia amei, fui sincero, te quis e você sabe disso. Eu não merecia isso. Eu não merecia isso. Te amei, fui sincero, te quis e você sabe disso. Eu não merecia isso. Eu não merecia isso. Eu não merecia isso. Eu não merecia isso. Eu não merecia isso. Te amei, fui sincero, te quis e você sabe disso. Eu não merecia isso. Eu não merecia isso. Eu não merecia isso. Te amei, fui sincero, te quis e você sabe disso. Eu não merecia isso. Eu não merecia isso. Eu não merecia isso. Luan Santana, Eu Não Merecia Isso, para a dupla Marcos Paulo e Daniel, aqui de Brasília. Eles estão chegando aqui no nosso Facebook, sejam muito bem-vindos. Manda a música de vocês para mim, viu, meninos? Pode mandar no e-mail locutorpreferido@gmail.com. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, imortal poeta guaiá. No dia 13 de novembro de 1979, eu levei esses meninos para fazer um show lá no Cine União de Coromandel, eles e os filhos de Coromandel, Maurício, Henrique e Cordeirinho. E foi um grande sucesso, o cinema estava lotado, e depois eu mudei o nome deles. Mas nessa época eles se chamavam Devanil e Denival, relembrando Goiá, Aurora do Mundo. Tive na vida é gente entendida na mágoa e na dor, que sabe por certo que um doce carinho, às vezes espinhos em forma de flor, estando sofrendo aqui na cidade, a louca saudade, com certo amor, o seio remédio pra mente saudosa, na vida gostosa do interior. Cruzei os cerrados, chapadas e serras, pro lado das terras de Minas Gerais. De campos floridos e belo cenário, ouvi os canários nos macaubais, fumaça distante, o azul no horizonte, na encosta do monte, formando espirais, vi tudo guiando na tranquilidade, mas minha saudade ainda era mais. sua amizade. Vive na saudade o começo do fim. A chuva caía naquele turbúrio, num triste murmúrio, por sobre o capim. A noite avançava e eu não dormia. Agora sabia que amar era assim. Por fim entreguei-me ao sono profundo e a aurora do mundo caiu sobre mim. Com todo carinho e aquele rostinho acariciei. Cantando seguiu-me a linha da vida, na estrada florida que eu lhe mostrei. Porque ela sabe que agora é só minha, és minha rainha e eu sou seu rei. Lembrando Goiá, Devanil e Denival, que depois eu mudei o nome para Chico Rei Paraná, cantaram aí Aurora do Mundo para minha querida amiga Bárbara Braga Alvarenga, que está aniversariando hoje. Bárbara, um grande beijo para você, muita paz, muita luz e principalmente muita, mas muita saúde. A frase irretocável é do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Numa sessão do tribunal, ele falou essa frase a propósito do que está acontecendo na política do Brasil hoje. Ele disse o seguinte, abre aspas, ladrões de sindicatos transformaram o país num sindicato de ladrões. Ladrões de sindicatos transformaram o país num sindicato de ladrões, fecha aspas, ministro Gilmar Mendes. E todo brasileiro de bem assina embaixo essa afirmação do ministro, né? No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Adriano Matos. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. O meu programa de televisão mudou de horário. Era, passava às 22 horas, agora é mais cedo, né? Na semana passada, muita gente foi pego desprevenido. Inclusive, eu mandei repetir o programa da semana passada, que é a entrevista com o Dr. Raul Canal, uma entrevista muito interessante, para que você pudesse ver. Porque muita gente, quando a televisão me avisou, eu já tinha gravado os programas e no programa eu estava dizendo que era 10 da noite. Então, muita gente perdeu e muita gente me pediu para repetir a entrevista, para poder assistir agora às 19 horas e 30 minutos. Se você não aguenta mais o Faustão, você pode assistir o programa do Cleitão. A partir de agora, 19h30, Conexão Brasília com Cleiton Aguiar na Rede Brasil de Televisão. Neste domingo, com o grande advogado, apresentador de televisão e artista Raul Canal, você pode me assistir na TV Oi Canal 1, na Claro TV Canal 13, na Sky 175, na TV Vivo 237, na GVT 248, na TV CTBC 714 e no canal C1 das Parabólicas. E você pode me assistir também direto em tempo real no site rbtv.com.br. Programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, agora às 7h30 da noite, mais conhecido também como 19 horas e 30 minutos. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Adriano Matos. Quero ficar com você. Eu acredito no amor, na troca de olhar, o brilho dos olhos no primeiro beijo, na hora de amar. Corpos abraçados à luz do luar, chama que esquenta até gelo polar. É força do amor, magia de amar. Lábios que se tocam buscando calor. carinho. Amor que embriaga é taça de vinho. Que bom que te encontrei, jamais vou te deixar. Corpos abraçados à luz do luar, chama que esquenta até gelo polar. É força do amor, magia de amar. Oh não. Lábios que se tocam buscando carinho. Amor que embriaga é taça de vinho. Que bom que te encontrei, jamais vou te deixar. O brilho dos olhos no primeiro beijo, na hora de amar. Corpos abraçados à luz do luar, chama que esquenta até gelo polar. É força do amor, magia de amar. Lábios que se tocam buscando carinho. Amor que embriaga é taça de vinho. Que bom que te encontrei, jamais vou te deixar. Corpos abraçados à luz do luar, chama que esquenta até gelo polar. Força do amor, magia de amar. Lábios que se tocam buscando carinho. Amor que embriaga é taça de vinho. Que bom que te encontrei, jamais vou te deixar. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Adriano Matos, Quero Ficar Com Você. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. Nosso e-mail é locutorpreferido@gmail.com. Você pode pedir também nos meus perfis do Facebook, na minha fanpage, pode pedir também no Twitter, @CleitonAguiar, né, que eu vou atender com o maior carinho. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, eu vou trazer agora grandes mestres. Isso aqui foi um sucesso muito grande. Eu lá no coral Carlos Gomes, do professor Mauro Orlando Barbosa Marinho, do ginásio Coromandel, nós cantávamos essa canção. A Faculdade da Música apresenta os mestres Nilo Amaro e seus cantores de ébano, A Noiva. Que era outro o amor.